José Carlos Costa. Então, como começou o Cash da Merda de 25 de dezembro? E pronto, falta no rolo para o GM. Cash da Merda. Cash da Merda. Nós temos que gravar esse separador lá. Temos que gravar esse separador. Falta no rolo para o GM ganhar, com o Pedro. E o Ivan Cristóvão, sobre o Google Maps. E então, alguém trouxe coisinhas para falar ou bem por isso? Eu trouxe umas coisinhas, mas era a minha ligação. Não gosto de entender, não gosto de entender. Eu pirateei algumas outras palavras. Então, diz que em Espanha há um anteprojeto aprovado já pelo governo para a alteração da lei do aborto, que vai fazer com que o aborto só seja possível se houver perigo para a saúde da grávida ou se a gravidez tiver sido resultado de um aborto. De uma violação. Eu estava a tentar imaginar. É difícil. Se houver perigo para a saúde da moça, foi isso que foi resultado de uma violação. Se houver perigo para a saúde do futuro, não. O que eu li, não. Não. Mesmo com casos assim, tipo hidrocefalias e coisas assim do tipo? Não sei. Sei que trissomia 21 deixa de estar alto. E isso pode ser detectado ou mesmo. Mas há situações em que as malformações estão muito alargas que se sabe que aquela criança não é viável. Não sei se nesses casos, não sei se diz. Não sei. Sei que houve uma manifestação contra o grande projeto que acabou a sua. São três retidos e pelo que eu consegui ver nos vídeos o que apanhei foi assim mais uma daquelas situações onde a polícia desatou a querer identificar pessoas e desatou a querer separar manifestantes e fazer assim uma quantidade de vezes. Foi na manifestação que se opunha ao ano do projeto. Foi do lado. Portanto, esta mistura de. Em Espanha tem havido agora assim, não sei se na prática, mas pelo menos uma quantidade de notícias de sempre lá, de restrições. Ao direito de manifestação. Ao direito de manifestação. E eles estão a tentar criar uma lei anti-manifestação. Mas eu quero dizer, se o aborto passa a ser legal ou passa a ser a não ser, não, passa a ser possível. Mas eles falam de que não se pode fazer publicidade de clínicas de aborto. Mas foi um dos artigos que eu li. Eu não sei se as clínicas de aborto continuavam a ser permitidas, mas não se podia fazer publicidade. Não, ou se são mesmo, ou se passam a ser parte do meio português? Eu acho que passam a ser proibidas porque o que eu tive acesso é que existia uma pedra frente para olhar espaço ao aborto. Mas as únicas passarelas se eventualmente só a fazer aborto também em caso de. Não, porque os ricos continuam a ter certeza a fazer aborto e isso é que eu acho que também. Houve um artigo ali que eu fiquei com essa ideia, não posso ter. Bem cara, proibido, os ricos continuam a fazer aborto e eu em Espanha em casa. Pois agora é uma trança, mas menos quando tu estás a perceber. Isto está mal, percebes? Qual é que é o teu campeonato de nacional? Desculpa? Qual é que é o campeonato de Espanha? É boa para a economia nacional. Para a economia nacional? Nossa, relança, pá! A Espanha, a coisa que tens usado, está em Badajoz e o Despel. É fixe. É muito mais irido de entrar agora. Devido a entrar. O comércio local em Évora, claramente, e em todo o interior alentejano, aumenta exponencialmente. Isso foi combinado entre o governo espanhol e o governo português? Eu acho que sim. Permite que o governo português diga que não, nós não somos fáceis, nós até apoiamos. Mas é assim, Espanha tinha o aborto vigoroso já praticamente há 50 anos. Não sei de quando desde quando, mas já tive os primeiros países da Holanda. Eu desde que me lembro de ser gente que se falava das portuguesas de Holanda. E eu sou gente que assim para também tem que estar ali. Ah, é uma lei do sistema. E mais do sistema que é isso. Eu tomo a pois é, pois sim, tem que ser depois de uma sim. Para concorrer os 36. Pois é, um processo brutal, não é? Assim, temperado, aos que são as coisas. E a sensação que eu tenho é que eles estão se a comportar a fazer uma coisa aqui. Aqui eles tiveram o apoio de um referendo, enquanto a Espanha nunca houve um referendo. Foi a tal desculpa que eles não aprovaram aqui nos anos 90, porque tinha havido referendo. Mas o nosso referendo também foi muito. Conseguiu-se ganhar. Pois, houve dois. Sim, mas o segundo referendo é ganho de uma forma muito técnica. Foi ali um impacto técnico meio marado. Não sei, acho que não, portanto. Acho que, acho que a ultrapassagem do primeiro é que é uma questão técnica. No primeiro acabaram por não votar os 50% de eleitores mais um. Pois. Faz com que seja vinculativo e no segundo votaram mais 50% mais um, mas acho que era. O resultado até foi relativamente bom. Os dois. No primeiro vinha o não. Vinha o não. O primeiro vinha o não. E qual foi o teu segundo? Há tantos problemas, não é? Não faço ideia. É a lei, não? Não faço ideia. Há ideias, se calhar. Não sei. Tivemos o segundo e não só o segundo. O primeiro? O primeiro só. O primeiro, eu sei que foi no ano, o primeiro ano que eu fui votar. E fui votar, foi a primeira vez que eu fui. Foi no primeiro referendo. Não foi a primeira vez que eu fui aqui. Hã? Sim. Não, mais. Tenho que meter dois. Ah, ok. Oh. Então, mais coisa? O preço. O preço do pinhão. Está a 75 euros o quilo. Fomos antes informados que o pinhão. Já podia falar, mas está a 75 euros o quilo. Que é assustador. É assustador, mas bastante pinhão. Até porque está-se à distância de fazer uma mutação genética no eucalipto para passar a dar pinhas. E a partir daí deixa de haver problemas e a opinião passa para 74 anos. Eu ainda me lembro do tempo que se reciclavam aqui ao lado 20 kg de pinhão na noite a seguir ao Natal. Eu não lembro, porque o meu pai foi meio ano de cada vida de pinhões. Assim. Podia ter dado para pagar o dinheiro grande. Pô, depois o mês de exagero. No fim, os pinhões foram para o lixo e ganharam um bicho. E onde é que se apanha o pinhão? É muito difícil apanhar pinhões. Normalmente, claro. Dá muito trabalho. Mas tinha a desculpa. Olha, e se mandar o dinheiro mais? Eu não gosto, não. Mas cá existe muita produção de pinhão. Não tem noção. Não faço a mínima ideia. Em Portugal, circula em baixo. Certamente há pinhão português, não é? Não, e então, diz que é em Hamburgo, agora para mudar de sítio. É igual que tem sentido. Diz que a estrangeiros podia estar logo. Ah, desculpa. Já falando dos estrangeiros, podia-se falar da outra. Mas que não tem nada a ver com o estrangeiro. Dos 30%. Não, dos. Ah, essa é do. Da carne clonada, que está a ser. Está a invadir a Europa. Ou melhor, já descobriu-se agora que provavelmente já está há muito tempo na Europa, porque é permitida. Na maior parte dos grandes países produtores de carne, Argentina, Brasil, Estados Unidos, que permitem o consumo de carne clonada, a venda de carne clonada sem rotulagem, mais uma vez. E como a Europa não tem. Sem estar identificada. E na Europa não tem nenhuma obrigação de identificar. Existe a obrigação de identificar produtos transgénicos, não produtos que foram alimentados por transgénicos, nem que tenham parte de composição transgénica, mas forem puros transgénicos, têm que ser. Identificamos, mas a clonagem não, e foi agora um escândalo em Inglaterra, que descobriram que uma das maiores marcas de leite, todas as vacas eram da mesma o mesmo colón, não é? Uma manada de vacas por todas iguais, que é uma manada de colón. Porque elas são proibidas de produzir colónios em Europa. Mas não é proibido, hipótese qualquer pessoa, os jornalistas na altura que encomendavam embriões de colónios, hipótese que aí já pode fazê-los. Mas não há um detalhe da legislação nenhuma. E aí entramos na discussão se é, eu não sei se é importante discutirmos a cena da colonagem ou não, ou se é importante discutirmos a necessidade ou não de legislações e discutir esse aspecto. Sim, as duas coisas. Acho que são as duas importantes. E também transgénicos, e também animais transgénicos, parece como é que vão fazer. Ou seja, iam que os dois, as grandes coisas que eles faziam era um porco misturado com uma anémona, e portanto tinha a pele azul crescente quando desligavas a luz. Não sei qual era. O nariz azul crescente. Ele desligava a luz e ele estava com o nariz azul crescente. O outro, eu não percebi bem, até quando eu comecei a ver o documentário, era um porco. Também com genes de rato e também tinha uma. Acho que era, tinha a ver com a alimentação, era muito mais versátil do que comia. Acho que tinha a ver com isso. Que eu podia ver, se calhar. Um porco com o olho de ser humano. Exato. Que era para porcos com genes humanos. Para transplantes, para dizer isso, não? Para uma doença de que é um ser humano estranho. Era para fazer testes, para ser possível fazer testes. Olha, nos porcos, mas eles saem mais, porque não se conseguem, eles diziam que não se conseguiam fazer os ratos, então faziam aquele porco geneticamente alterado com genomas humanos, para imitar aquela doença genética que os humanos têm nos olhos, e depois podiam fazer testes. Puta! Isto, salvo eu, já era na Europa, já. Não tenho a certeza, mas... Isso é um problema que esta não é. Ah, salmões também. Peixe também começaram, era salmões que em 8 meses, depois até tinham uma... A fotografia, isto era do Canadá, tinham salmões que ao fim de 8 meses tinham 10 centímetros, mas o transgénico ao fim de 8 meses já tinha mais de 40 a 50. E faziam salmões que ao fim de um ano pareciam atuns. Por causa de uma lembrança de quando eu era pequeno e o seu nome hoje trata disso. Sim, trata. Eu achei maravilhoso aquilo, quase que a combinação, se começa. Contou-me um pai que lembro que ele disse que em 73 ou 74 já se faziam experiências daquele género. E o filme era de 81. Experiência do Cronenberg. Cronenberg, sim, era anos 80, mas tu tens o. Não, o original. O original, não. Então também o original é de 50. É 50. Mas uma experiência. Tem aqui no ponto, se quiseres. Uma coisa experiências guiadas. Sim, porque experiências eles fazem. Segunda Guerra Mundial, tudo que é experiências macabras, mas é. Quase tudo que fez no filme. Até no filme, não me engano, o que é que é? Para o Star Wars. Ando de um para lá, para tudo para as coisas. Sendo o controle das máquinas, dos robôs, polícias e tudo mais, alguma coisa. Já existe isso. Quer dizer, tudo que aparece no filme, no caso, não é? Aparece passado nos poucos tempos. É quase como dizer, afinal, não é uma história. Então, para essa informação, não fazer um filme. É quase como a melhor forma de publicidade de um produto. Faz um filme sobre o produto. Pois é, assim já toda a gente gosta do produto. Tem mesmo depois do filme. Vamos lá publicita para o Tiger. Pois então, portanto, já o tens no mercado. Temos o produto. Eu acho que é um bocado de... É como esse aqui, que dá ideias também, vamos chamar muitas ideias na ficção científica, vamos discutir. Até porque muitas vezes os jogadores não são certos. E quase já parece que, tendo em conta, que o filme tem um certo teor... Alguma coisa que vai acontecer, mas num momento tão próximo, que aquilo simplesmente parece uma forma de dizer... Vai haver, simplesmente. Posso arriscar fazer o poder do assunto? Então, só uma relação não dá uma sugestão. Eles falavam outra vez, porque eles foram depois nesse tal comentário, iam entrevistar o público americano, o público inglês e o público francês. Isso era óbvio, a diferença cultural que existe. Para os americanos era completamente normal não ser a ver com Londres, a gente, nada nos Estados Unidos é popular. Todas as grandes empresas pagam para os lobbies não populares no estrangeiro e todas estas coisas. E em Inglaterra, os vizinhos desse produtor do leite transgénico, como não é proibido, a manada continua, ou quem pudesse em um tribunal, mas nunca foi testada o abate, ou continuam a vender, a produzir e a vender leite. E os vizinhos achavam que era uma maneira de poder a vida, de poder a vida. E o público era um bocado, deixou aquela marca, desceu, era uma das marcas mais vendidas e desceu muito. Já em França, eles têm sempre a questão do transgénico, do bio, e faziam uma questão, toda a gente que aparecia na rua, desde a pessoa que se metava mais burguesa ou mais. Ou uma, a pessoa mais. Estudante de universidade, todos falavam: não, isto aqui não vamos apontar para o estrangeiro, estamos muito consumidos. Tipo, queremos é consumir bio. E em Portugal, então, a minha questão era: em Portugal, onde é que isto estaria? Porque toda a Europa agora já não aceita transgénicos, já não aceita apontar transgénicos, mesmo em Portugal e Espanha, não é? E, porque não existe, porque a própria Monsanto veio dizer que o público europeu não gosta de transgénicos, portanto, nós vamos retirá-lo, mas os portugueses e espanhóis não dizem nada. Ah, eu acho que a nível do público em geral há pouco conhecimento sobre a questão. É falado assim nestes meios, mas no geral eu acho que há pouca informação. E as pessoas não sabem. Não têm conhecimento sobre isso. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu acho que para ali ao café e falar sobre tanto transgénico, as pessoas olhar para mim como um grupo falar. É a sensação que eu tenho. Por isso, se fores para a rua perguntar isso, vão-te dizer what? Se calhar, eu tenho a esperança que esta. Que o pessoal é mais agarrado à carne. E que a questão da carne que nada a perceber. Sim, é capaz de. Por isso tem que chegar à base dele. Tem que chegar a ser uma questão de educação. Faziam oficialmente licenciamento para cultivos transgénicos. Ora, o milho e o soro transgénicos são utilizados para quê? Sobretudo a nível de produção de forragens. Por isso, o gás, a maior parte do gás que nós temos, e que oficialmente seria gás não contaminado por transgénicos, à partida, já temos a questão toda. Outra questão é o apuramento. No caso das vacarias, de... qual a origem do cérebro que é usado para a examinação das vacas? É isso, que pode comprar pela internet e ser... Pode comprar a cérebro de boi pela internet e chega do ponto de vista do refrigerado. Pode o embrião, direto, já clonado. Por isso, à partida, a questão da carne é uma questão que é assustadora, para mim é assustadora. Sí. Mas já nem que existe é para entrar nesse fluxo, para entrar nesse fluxo, não é para fazer tudo. Sim, é que depois, é um fluxo algo mesmo. É assim, ao limitar-te os teus recursos, vais ter necessidade de deslocar ou de ir buscar outro sítio. O que é que faz? Faz com que, se tu fores um gajo habilitado a usar um recurso que não tens, te tiraram. Já ficamos desses recursos repetidos. Deixas ter domínio sobre a reprodução das chinês, e não sei o que. É um recurso repetido. Carne um pouco colonada, alimentada. Mas é engraçado que esta coisa da carne transgénica assusta mais que a soja transgénica. É engraçado. E era o que eu dizia, se calhar era preciso esperar pelo desenvolvimento dessa coisa para no café se começar a falar de transgénico. Quando um gajo cérebro veio, não descubra que nós próprios somos transgénicos. Os salmões, os pescadores, se os salmões saem. Vens de tão faroer? Oi. Tínhamos acabado de misturar um porco com um salmão. Era um moderador que só pode ficar na conversa. É merda! É o sinal. O moderador não pode falar, só pode avaliar aquela. Não pode ver. Está a disparatar agora. Está a disparatar. Que é merda! Tem uma música e deixa ela falar. Sim, fiz. Passa um player este tamanho. É bom. Eu disse agora aqui no botão. Está a ver algum instalador de pães? Está a ver? Sobre a alimentação. Quer dizer, mais ou menos. Sobre as doenças que FAO tinha 70% das doenças humanas que apareceram nas últimas décadas são de origem animal. E devem-se, em parte, à procura de alimentos de proveniência animal. Com a expansão dos campos e com o contacto cada vez mais próximo entre animais comestíveis e animais selvagens e o contacto mais próximo dos seres humanos com os animais, tanto os consumos como os selvagens, tem havido uma passagem de cada vez mais do que os senhores chamam de agentes patogénicos, que vai ser. E depois a globalização assim, bem, tem permitido fazer circular à volta do mundo. O que é engraçado na conclusão da FAO também, parte-se do princípio que este é o caminho que continuará a ser seguido, não é? Que não se põe em causa, e diz que é preciso é começar a alterar os padrões de alimentação. Sim. Não a produção de vida, não é? Mas a forma como devia adotar uma mente mais seriana. Sim, é claro que eles, ao apontarem isso, esquecem-se de ter que haver de uma maneira. Continuando no estrangeiro. Em Hamburgo, uma lupa chamada Rotflora, que se chama. Estava ocupado, percebi eu, há mais de 20 anos, não sei se há 23. Foi vendida, pelo que eu percebi também, pela Câmara a uma empresa de imobiliário. O que quer dizer que as pessoas que estavam ocupadas há 23 anos tinham que ser postas na rua. Então, aparentemente, houve uma manifestação com 7 mil pessoas de oposição a essa venda e a esse despejo, que acabou na sessão de maior violência que Hamburgo viu nos últimos anos. Não é dizer pouco. Ou seja, não foi uma experiência. Ainda mais que 7 mil pessoas sabiam como estava ali. A polícia diz que 7 mil, 4 mil eram de extrema esquerda. E 2 mil de ano. Quanto mil de extrema esquerda? 2 mil de ano e 1 mil de ano. E pronto, é no cima. Sendo que essa culpa fica no bairro de São Paulo, que é assim, tipo. Pois, você é mais para mim. Também não sabia. Mas aquilo era um centro social, aquilo eles diziam centro social, não sei se viu lá a gente. Dar a minha vida é que eles só têm um vídeo também. Pelo Riot Pond. Riot Pond, parece muito. Eles teram-se para dar para Riot Pond também. Como música de pensar em barulho. Ah, também houve agora o aniversário dos 4 anos do Alexandre, do Alexandre. Do Alfonso. Exato. Do Morrer na Grécia, do Presidente do Poder, do Presidente do Porto. Está mal na Grécia. Normal. Foi a dia 8, mas tem uma opinião que esta mais do Brasil. Aqui, a escalada da contestação foi por exigir acabados para desempregar os empregadores. O que pareceu muito bem. E alguém está com mais problema? Fecharam um pouco das 3 horas antes. 3 horas antes da hora do. Do peixe normal, okay. Com um peixe que com um céu à porta. Eu não sou o peixe mais que agora que luz. Sim, mas foi só o peixe. Só saiu uma notícia, não? Acho que é uma central muito boa. E a bola, diz que o supermercado reabriu às 8 horas. Não sei qual é a prioridade da bola. Afinal, uns dedos companheiros lá. Afinal, o supermercado reabriu às 8. Portanto, eu vou lá às 8, eu moro ao pé, eu estive lá, o dia que eu digo. Eu acho que chegamos lá, vou ligar o posto. Direção à porta, no largo atrás, na altura já estava com a pele de intervenção, risco. E passado um bocado, o pessoal entrou, tivemos informação para o senhor da carrinha, que é um facto que nós, a partir do dia que tivemos o pedido de hoje, tivemos sempre corpos de intervenção a acompanhar lá dentro, a dizer: ah, não se responde, nós havíamos duas reclamações. E por mim, por isso, a dizer aos funcionários que lá estavam, não lhes respondam. Também é importante. Decidimos apresentar a reclamação, eles fecharam, bloquearam a linha de caixas. Nós ficamos confinados com uma nisiquinha, andando até umas meses com os trabalhos mandados desde Natal para ensinarmos de nós. E pronto, a partir foi um padrão clássico, aumentar o público tradicional até à loucura, depois principal a letra Swag e o pessoal Swag também, porque a gente estava criativa. E depois, quando saímos, já escrevi cá lá, e para mijar, eu não queria entrar. E foi colocado, deixou-lhe informações. Portanto, cá fora. Cordão policial, infiltrados, pelo menos dois, que. Mas tudo foi sempre tranquilo. Foi tranquilo. Mas é que fecharam realmente, nós mudamos o outro assim, e eles fecharam aquilo ao público, deixaram entrar pessoas que começaram a adiar, e até mais ou menos às 8, consigo os dois. Diz o supermercado abriu por volta do quê? Meia hora. Mas a gente não é às 9, porque as pessoas não sabem. É a bola, não se pode utilizar da bola. Depois da bola, o único que nos pode dizer isso. Não, mas abriu realmente. Abriu uma coisa assim, porque a maior parte dos funcionários que lá estavam, quando eles fecharam o supermercado, foram dispensados. seja, eles tinham lá realmente alguns prisioneiros, mas agora passa para o seguinte. E era o dia, um sábado, o último sábado antes de Natal. Era o último sábado antes de Natal. Também mais pouco. Era um dia bastante seguro. E acho que para o ano é repetida em todo o país. Não é verdade. Obrigada. Beijo. Eu vou ver lá mais. Mas porquê que era o... Porquê que o Instagram? Não sei, é isso, não é mas assim não foi, tens de levantar e quero assim. Eu acho que isto, eu acho que isso é muito bom. É bom, é bom. E temos nerds suficientes para inventarem uma eletro qualquer coisa do género. Portanto, um botão vermelho com luz. Nós somos pessoas com capacidade. Acho que eu mais uma vez. Mas é muito sensacional. Espera lá, ela traz um bloco, um computador, tem um discurso que pode fazer. Por acaso, não sei se tem algum motivo específico para fazer. Isso também acontece muitas vezes fazerem greve, mas para chamar a atenção, importante mandar assim para uma série de textos. E passam da greve, certo, de uma forma de chamar a atenção do seu. Ih, meu Deus! Olha, não quero o Bushmilk, quero um golinho daquilo. Ai, eu quero o Bushmilk, não. Eu queria comer uma chave de zengões. O quê? Ah, vai. Isso já discutimos ontem. Mas não é bem o bicho. Ok, nós já vemos o bicho. Como é que tu o recebes? É tu? Nós fizemos o nome disso, mas o quê? Como é que é? Temos bichos burguês. Não gosto. Mas vá, pronto, está decidido neste programa de rádio, com uma decisão, que é fazer um botãozinho com vários separadores. É só com um. Só desta merda. Tem que ter os alto-falantes também aqui a darem a mim máximo. É, mas eu acho que a gente também podia pôr uma musiquinha de vez em quando. Pois, e que entra logo uma música orientada e logo só uma. Só vai descarregar o botão, diz isso. Exato. Para fazer uma auto-sugestão. Fazer uma alta sugestão. Pronto, então, e onde é que íamos? Nos pinhões? Os pinhões já foram. Na carne, nos sacos de lixo? Já foi. Já se falou muitas coisas. Já fomos a Hamburgo, já fomos a Hamburgo. Os patogénicos. Já foram a Hamburgo? Já fomos a Hamburgo. Quanto é que foi a Grécia? Já tinha visto. É só pessoal viajar. Eu quando estive em São Francisco, até gostava. Comprei um bilhete para ir para Moscou. Depois de ir para Moscou. Olha, comprei um chato. Sim, que depois vejo que tenho um chato para mim. Estou. O chazinho também é isso. Pode ser. Olha, vamos. É mesmo isso. Tu é que sabes. Isso é uma ilusão, ó. Então agora é a altura. Da única vez que eu ouvi, eu devia pensar 10 minutos, estava a falar dos ouvidos. Não estou, mas não é a altura da música agora. É outra cena. Há 2 ou 3 dias morreu o senhor Kalashnikov. Em 98. O homem que inventou o Kalashnikov. Ele inventou o arco. Mais um cara. E abriram a caça aos nazis. Na Alemanha oferecem 30 mil euros a quem der a informação sobre os últimos nazis vivos. Não, podem ter em tribunal. Porque acho que o último foi tipo há 2 anos, ninguém ouviu falar. Era o chefe do sim, Segunda Guerra Mundial, o do último. E agora fizeram tipo, puseram cartazes por todo o Berlim. Agora que eles acham que o seu filho tem 90 anos, vai para a sala. Não, mas eles diziam isso também, não se deixem enganar pela idade. As pessoas não tiveram misericórdia por ninguém. Pois tudo bem. Pronto. Então, vamos lá. Eles diziam, se desconfiasse de algum tio teu, era altura. Jesus, que tio, bem que estavas em 43, não? Ai, não gosto daquela tia velha, daquele tio velho, pronto. Vou perguntar para a tua homenagem. Não deve ser uma coisa tão estraga lá. Pois não. Não, mas era só chefe. Tu ser magentino, tu descobri o povo dele que uma farda do exército nazi, o povo era alemão, uma farda do exército nazi. Vai para a comercial, ou para as quando é que estás a dar em workshop? Já houve uma reunião de rádio. Faz mais tempo, aqui que vai ter medo. É, 2 minutos, mas é fácil, mas por exemplo, outra cena, eu gostava mais como antigamente das duas playlists a funcionarem, tipo uma que está a dar. Ah, ontem não estava assim, eu tive sempre a pôr música e ia buscar ao arquivo. Eu até vi o planeta, eu só fiz isso. Então, Olha, o pessoal em Lisboa vai todo a pôr o lixo à porta dos bancos, porque eles têm a nota do lixo em direto, não é? Acabamos de falar sobre isso. Muito bom. Eu estou falando demais. Não quero ter nenhuma mão. O que é que são 6 mais? 2 de mais. Ok, bem. E? Até quando? Não via lixo de quando entrou. Acho que ela está vindo. Pode ser que se motivo. Mas imagina que tu estavas na América do Sul. E dias que era raptado e obrigado ao primeiro-ministro de escolher a comer o cu do porco. Era espetacular. Já viste essa cena? Black Mirror. Consegue Vai achar que eu vou conseguir. Se for fácil para arranjar, será que temos um bolo. Não, hoje é que

Pessoal, aparecem os travões polidos, mas já vão dar.